dentro das montanhas há minério, galerias cheias de mistério, vagonetas cheias de cocó, capacetes, lanternas, oh oh. Fora das montanhas há problemas, guerras absurdas entre emblemas, tardes de chuva, tardes de sol, anda miúda para o meu lençol. Dentro das montanhas há minério, galerias cheias de mistério, vagonetas cheias de cocó, capacetes, lanternas, oh oh. Fora das montanhas há problemas, guerras absurdas entre emblemas, tardes de chuva, tardes de sol, anda miúda pro meu lençol. Há aviões, pessoas que fogem em foguetões, bombas que rebentam devagar, assopra uma coluna militar. Cheias de mistério, vagonetas cheias de cocó, capacetes, lanternas, oh oh. Fora das montanhas há problemas, guerras absurdas e problemas, tardes de chuva, tardes de sol.